está no momento final. Bom 601, vou na próxima aviso 366. Desça para 2500, perto do Kenegão no 012, gol no 601. Reduza para 1809, gol no 601. Iniciando a redução no 601, para o 366, deixando para 2500. Para 3190, estabilizou? Afirmativo. Completo final R9, 4 milhas para Serra Vida 372, redução para aproximação, torre 118, décima almeia. 86, boa noite. Salvador, boa noite, objeto 6708. Objeto 6708, ação de identificação, autorizado chegada a MAN, desse mantém a nível 050. 050 a MAN. Controle Salvador, 3894, 410150, informação. Está 3894, ação de identificação, vou na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desse mantém a nível 060. Tá bom, na proa de Mari, desce ao 060, solicita a coordenação para executar o R-NAV e para pistão no 0, está 3894. Sim, depois de TAP será autorizado, está 3894. 3894. Bom, no 601, reduz a velocidade para 1.709. Nós estamos cruzando a redução. Gente. Reduzindo para 1.600, para 1.60. Isso é para 2.506, gol no 601, na proa Serra Vida 366, reposta estabilizada RINAR. Estabilizando, no 601. Oi, Salvador, boa noite, 3190, passando Serra Vida 372. Boa noite, 3190, tráfego avistado, ajuste no 012. Continue a aproximação, reporte quando o trem baixo travado, avistando. Já está avistando, 1012, baixou e travou, 3190. São 3190, pouso autorizado, pressionando 0, vento 120 graus, 09 nós. CNV pouso, 3190. Pula 601. Boa noite no 601, tráfego avistado no 012 QNH, número 2 para Pouso Salvador. Continue a aproximação, aguarde autorização, caso não a obtenha. Reporte na MDA, iniciando o procedimento de aproximação perdida, gol 1601. 601. Após toque, desça para 2000 pés, web 6708. Após toque, desce para 2000, confirma ajuste? O ajuste é no 012, web 6708. No 012, obrigado. Alô, NERS 720. NERS 720, prossiga. Já cruzando com o tráfego aqui em altitude, a capacidade de voar Brás está presente? 7720. Chame Recife 288, aperto 3325. Obrigado. Tan 3190 no solo 49, libere a próxima direita, chame solo 121 decimal 9, senhor, reporte pista livre. 219, já livrando. 3190. Sente. Gol no 601 no check trem. Vai estar travado. Gol no 601, tem pouso autorizado, pista 10, vento de 120 graus, 10 nós. 601. Alfa, Índia, última esquerda na Alfa, para o portão 02. Alfa, Índia, para o 02, 3190. 4, aguarde autorização para o RNAV. 94. Três 894, após posição ITAP, está autorizado o voar na Proterra Vitor 366. Após ITAP, Proterra Vitor 366, está 3894. Mas está autorizado a final RNAV, 3894. Autorizado a RNAV. Santel 8002, pushback, 9. Do 11 autorizado, é forte início de táxi 8002 da TAM. Bruno 764, escute informação ISCA 8012, Brasília 360, aguarde cota, o portão é 1. 10, aguarde cota, número 1 para cópia. Paulo, boa noite, gol 1601, Libra na sua escuta. 601, boa noite, via Alfa, última esquerda pela Índia, portão 3 do pátio 1, táxi autorizado. Alfa pela última Índia, portão 3 do pátio. Adelésio, 6708. 6708 está autorizado, LS, reporte estabilizado. Graças. Bruno 764, quanto cota? Cruzou Brasília, nível 360. Aerovia Pesuru 17. Decola pista 10, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após descer a curva direita, subida gole, Erval, transição Ofito, controle 1.19, decimal 35, torno 1.8, decimal 612, acione 5.1.3.2. Decimal 35. Correto. Portão 10, chama quanto puxa o sonar. Na posição, a sua direita tem um Airbus da TAM que já está prestes a iniciar o puxa, 5 traços de retaguarda, sentido táxi para o ponto de espera, está livre o puxa na remota, ok? Sim, 5 traços de retaguarda. Pode coordenar com a equipe do solo, 5 traços de retaguarda, está livre o puxa. Pode coordenar, pode. Jante 6708, a Torre Salvador. Jante 6708, a Torre Salvador. Jante 6708, a Torre Salvador. Jante 6708, a Torre Salvador. Jante 6708, pouso autorizado, pistão 0, no 20 graus, 07 nós. Pista final, baixar travado, 6708. Jante 6708, pouso autorizado, pistão 0, vento 1, 20 graus, no 0 nós. Eu vi pouso, graças. Aqui 4 horas, táxi autorizado via pátio Juliette Alfa, posicionando no 0, todos 86, altímetro 1012, tem uma boa viagem, 8002 até. Pátio Juliette Alfa, posicionando 86, 8002. É 186, ok? 186, graças. Controle Salvador, do Alto do Novembro, só recebe a informação, o isso, para início de vida. Tente com a Papai Recolhido de Novembro, está subvetor, vai voar na Pro 045, limitado pelo localizador, desse motor nível 050. 045, limitado pelo localizador, subvetoração, Recolhido de Novembro, descendo para o 040. 050, Recolhido de Novembro. 050. Salvador, muito boa noite, 6708, pousou, livrou, táxi à direita Alfa, chamamento da Juliette, portão 4, aguardando ingresso no pátio 1. Ok, via Alfa, chama antes Juliette para o 4. São 3894, a Torre Salvador. 050. Torre estabilizou final aeronave, tá? 3894. 3894, Semi Torre, 118, decimal 6. 118, decimal 6. Salvador, boa noite, tá? 3894, sinal aeronave, pistão 0. Boa noite, tá? 3894, confirme, trem baixo travado, avistando. Checado, baixado e travado, avistou. São 3894, tem pouso autorizado na pista 10, vento agora de 120 graus, 07 nós. Pouso autorizado, pista 10, 3894. 50 nós, descendo para o 080, confirme. Boa noite, está 3560, 78. Meio, mudou o controle. São 3560, Ciente Whisky. Controle Salvador, São 3560, Ciente Whisky. Controle Salvador, é o gol 602, é nós que cotejamos. Descer para o 080, reduzir para 250 nós até o 80. Confirme para o gol 602. No 602, está autorizada a chegada da Mari, em descida para o nível 060, informa existir a aeronave na sua frente com prioridade devido ao transporte de órgãos vitais. Inicie redução para evitar espera mais à frente. Gente, reduzindo para qual velocidade? 220, pode ser? Afirmativo, no 602. 220, 060, gol 602, Samari. Controle Salvador, boa noite, TAM 3560, Whisky. TAM 3560, sua identificação, chegada a mão, desça e mantenha o nível 070. Inicie redução para 2209. 220 nós, 10 pro 070, TAM 3560. Controle Salvador, é o TAM 3603. Informa, existem duas aeronaves em emergência, uma com transporte de órgãos vitais, outra com paciente em emergência. Paciente, vai programar, mano. Controle, alta 3603. 3603, prossiga. Transfere com informação isso, está com velocidade acelerada com emergência médica a bordo. Gente, são 3603. Está autorizado chegada a mar, descida para o nível 070. Descida até o 60 na malha, autoridade de voo direto 366, Serra Victor 366 para o Arnaz. 708, pô. Só instantinho. Só espera sobre a posição Mari no nível 1110, no 602. Mari 110, 0, 602 pela direita. Juno 20 graus 089, ajuste no 012. Autoridade com laje 90, 8002. Por favor. Confirmo, é atenta Juliette aguardando o ingresso do pátio 1. Atenta Juliette aguardando o ingresso do pátio 1. Ativo, direto, Serra Vitor 369, TAM 3603. Controle, é o gol 602. 602, prossiga. Órbita em Mari, pode ser pela direita, em Mauro 036. Afirmativo, está autorizado a órbita pela direita, posição Mari, o no 602. Obrigado, gol 602. O 603, informe razão que está empregando descida. Está com 3.000 pés, 5.000. 3603. Papai, com Índia Novembro, vai conseguir para pouso na pista no zero? Confirme. Eco Índia Novembro, controle. Prossiga. Vai prosseguir para pouso na pista 1 no zero? Confirme. 1 no 7. Obrigado, boa noite, 3002. Papava para Eco Índia Novembro, vai ser vetorado. Curve à esquerda para o 050, limite magnética 120 de Simbra. Eco Índia Novembro. Guarda a curva à esquerda para o 050, limite magnética de Simbra 120. Só para confirmar, Eco Índia Novembro está com transponder transponder de órgãos vitais. Nós temos uma aeronave em urgência. Será o TAM 3603, irá ultrapassar sua aeronave. Será o Eco Índia Novembro número 2 e prosseguirá para a pista 17. Afirmativo. Via parte de Net Alfa, ponto 010, torre 118, decimal 6, 812, no 012. Tenha boa viagem, vou 1764. O 3560 será o número 4 na aproximação, 3560. 60. O 602 será o número 3, o 602. Gente, bom, 602. 2, ajuste. 4, 5, livre decolagem. 3603, controle. Prossiga, 3603. Confirme a idade do passageiro com qual urgência. Está com princípio de infarto a bordo, TAM 3603. Gente, a idade do paciente, o senhor poderia informar? Ah, a gente tá checando aqui e tá passando pra companhia já em solo. Gente. Boa noite, quando 764, alinha e mantém pista 10, senhor. Ali mantém 10. Fabinho! Whisky 58, pista 10, decola, mantém a reta, decolagem até cruzar. 2 mil pés. Ou a terceira milha, curva pela direita, subida Gole, Eval, transição Gonza. Controle em 119, decimal 35. 1862, acione 5134 para o Pacal 08. Autorizado, estamos na câmera 7, 1280, entre 58, da cara da pista 10, passa o decole, Eval, transição 2, mapeia a reta 2000 ou 3000 de curva direita, Pacal 08, contra a câmera 5134. Correto, parte militar, acionamento autorizado, chame táxi, tá? Tal. Bora, para o táxi, bora. Leland? É, confirmando a idade do passageiro, é 42 anos. 42 anos, ciente, tá 3603. 3897? Aguarde. Eu tenho aqui 3897 para Guarulhos, 340, previsto para 21h20. 3897. Coordenaremos, escute a informação que o senhor é o time do Mili 12, guarda de copo, 3897. 97. Está no patão? Tá esquerda. Vai lá, senhor. Um abraço aí, bom voo. Então, 3560, inicia, óbito, está na posição AMAN. Bloqueado AMAN, iniciando, 3560. .603, confirme a posição do passageiro na aeronave e o assento? É, tá na 1 Delta, tá bem na frente. Gente, obrigado. Olha, 745, solicita possível coral. Voo 602, atingindo 110, no embalo 036 de Mari. Sente gol no 602, guarde e espera a posição, Mari. Mais uma órbita. Mais uma hora. 0, vento de 120 graus, 612 de nós, 1012 é o ajuste. Do 70 ou 3603. 3603, prossiga até o nível 050. Até o 50, tá 3607. 54 no 5 da presente condição já pro Adael. Afirma, Adael. Dona pro Adael, 54 no 5. Adael, 54 no 5. CB? 02. Camarada Adael, 02. Papai Paia com Índia November, da presente vai voar na proa 060, aguardando para autorização da rotatória. É com Índia November. November para a proa 060, aguardando a posição da rotatória. 3897, foi autorizado para o Guarulhos, nível 340. Via aero, via aterro, whisky 50, decola pistão no zero, manterá a reta até cruzar 2. Eu peso a terceira milha após curva pela direita, subida da El, transição Diner. Controle em 119, decimal 35, 118, decimal 6, dúzia. Acione transponder 5142. Guarulhos, 340, aproveita 50, decolada 10, mantém a proa 2000, terceira milha, curva direita, da El Diner, 19935, 5142. 186, chame na posição 2 para puxa acionar. 286, Torre, Camará, 3897. 287, posso? autorizado, 2.500, peça destino 012. Tá ativo, 012, 2.500, peça, vai informar de estabilidade, 3.602. Qual é para o cruzamento, o passageiro 08? 08, para cá o cruzamento autorizado, mantém essa frequência, vai de transmissão de comunicações. 08, cruza para o zero, o passageiro 08, vai para o cruzamento. Índia 90, reporte visual com o campo. Alvanda 7. O senhor tem condições de modificar da presente para seguir na planta rotatória com Índia 90? Afirmativo. Sim, está modificado 21111 da presente. Vai voar, tem condições de voar na Pro 080, planta rotatória? Em condições visuais? Afirmativa, em condições visuais, sou da rotatória, 080. Cliente é a Corrida November. 12, qual o portão? Portão número 3, está aproximado de 400. 400, coordenaremos, só um instante, a cópia número 1. Taca 08, táxi em frente, onde espera no 0286, altímetro no 012. Tenha uma boa viagem, um abraço aí, senhor, tudo de bom. Grato, afirmativo, está autorizado 1.500. Agora. Rebloqueando a mão, novamente em óptica, TAM 3560. Sim, estão 3560, mantém a órbita. Eco Índia November, condições de voar na proa 060 em condições visuais? Afirmativo. Gente, é só para afastar do tráfego que vai iniciar agora a final RNAV na pista 10. Essa é a 090. Controle, poderia dar para 3560 um estimado de início de aproximação? Mais 5 minutos, 3560. Gol no 602, desça para nível 050. Abandone e espera, vou ir na pro de TAP, no 602. Teste, descendo para o 050, pro de TAP, no 602. 18, pronto para linha de decolagem. Atrativo. Gente, para cá o 08, por gentileza linda, cole sem parada, cabeceira no zero. Existe um tráfego de emergência quase passando um duno agora. Vento agora de 1 no 0 graus, 109, ajuste no 02 para cá o 08. E vai aguardar, tem que fazer o check na posição ali, tá? Vai aguardar o Paca 08. Copiado, então Paca 08 mantém a posição. Matheus 08. Está passando o CA Vitor 366. Texto 3603, reposta estabilizado na final RNAV para transferência de comunicações. Afirmativo, tem um campo à vista estabilizado, tá? 3603. 3603, torre 118 decimal 6. 786, grato, cooperação, tá 3603. O Eco Índia November pode retornar? Afirmativo, da presente pro da rotatória, Eco Índia November, chame torre 118 decimal 6. Aroba. Continue a aproximação, reporte para o trem baixo travado, avistando o senhor. Afirmativo, tá 3603, vai tá baixar travado. Está sob vetor para final ILS, curva à direita para o 045, limite ao localizador, no 602. Curva à direita para o 045, limite ao localizador, está atuando dirigido, tá bom? Pode manter velocidade, no 602. Gol no 764, chame Recife, 288, alterno 3325. 288-3325 para nós.